amigo arrasta uma cadeira, chega mais pra perto e fale o que quiser. Moradores desse bairro, está passando em frente à sua residência o vendedor de cadeiras. São cadeiras diretamente da fábrica. São cadeiras de área. Temos cadeiras para criança e para adulto, com o menor preço já visto. Venha conferir. Não sei se ainda assim tão jovem você tem história para contar.